planeta fértil, tinha as maiores frutas, cheio de homens fortes, preparados para as lutas. Era um planeta, tinha sol e lua, ninguém tinha medo de andar na rua. Morto, morto, morto, planeta morto. Morto, morto, morto, planeta morto. Um dia dividiram o planeta em estados, inventaram os pecados. Os velhos não eram respeitados, os nenês já nasciam preocupados. Era um planeta, tinha noite e dia, ninguém mais chorava quando alguém morria. Morto, morto, morto, planeta morto. Morto, morto, morto, planeta morto. Agora esse planeta está em paz, as bombas não explodem mais.